Sorte ou destino? Se você está aqui comigo hoje, é porque o mundo não acabou em 2012. Ou na virada do século, lá em 2000. Eu me lembro como se fosse ontem da euforia e ansiedade que as pessoas sentiam. Ah! O tão falado bug do milênio. Acabou com a festa de ano novo e só não foi mais sem graça porque o cinema naquela época estava muito badalado. Matrix, Clube da Luta, O Sexto Sentido, Toy Story 2. Ah, bons tempos! Nenhuma das outras datas de fim do mundo previstas por videntes, cientistas ou estudiosos da teologia, astrologia e cosmologia estava certa. Por enquanto, ainda assim, infelizmente, o mundo vai acabar em algum momento. Creio, sei lá também. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser por conta de uma guerra ou até mesmo o apocalipse da Bíblia. Ah, eu não sei. E talvez nem estaremos aqui para ver. Se não for por nenhum desses motivos, o planeta chegará ao fim por condições naturais. É o caminho dele, não é? Fim dos nossos recursos? Pragas? Ou por conta da incontrolável natureza do universo? Quem sabe? O nosso Sol deve se tornar um gigante vermelho em algum momento da evolução estelar. Sua expansão fará com que a Terra deixe de ser um planeta azul para se transformar em uma massa de rochas vagando pelo espaço. E isso se ela não for engolida com Mercúrio e Vênus para a grande massa de calor. A humanidade e a sua constante vontade de entender tudo força a criação de teorias. Já perceberam que mal conseguimos lidar com os problemas que estão na nossa frente e já estamos preocupados com os de amanhã? E também temos o costume de ficarmos parados no passado, disfarçando que seguimos em frente e guardando ranço. O Kylo Ren matou o Han Solo? Ah, para com isso. Supera, meu amigo. E seguindo essa ânsia de saber o que o futuro nos reserva, a internet fica cheia de previsões e polêmicas no final do ano. Trago a você algumas previsões chocantes para 2020, que até eu fiquei com o pé atrás. Eu sou Ivan Lima e já peço que deixe sua curtida e clique no sininho das notificações para não perder nenhuma curiosidade do canal. Vamos espiar um pouquinho de 2020? Vem comigo. Nostradamus e os maias chegaram a falar sobre algo como o fim do mundo. E aqui estamos, sedentos por umas férias, certo? O fato é que, ainda que o mundo não chegue ao fim, algumas previsões estão certas de que grandes catástrofes naturais estão chegando. Uma dessas teorias, divulgada pelo vidente Carlinhos, é sobre um terremoto que atingirá a região sudeste do Brasil no próximo ano e também fortes tempestades atingindo a região sul. Mas espera, terremoto no Brasil? Você pode se perguntar. Pois é, a informação não é absurda se compararmos como a natureza tem agido ultimamente. Em 2018, por exemplo, um terremoto de 7.1 na escala Richter, que aconteceu no Peru, foi sentido no Acre e em Rondônia. Para o do ano que vem, de acordo com Carlinhos, o município mais atingido será o de Santos, no litoral de São Paulo. E o vidente ainda é específico em dizer que o fenômeno causará estragos na rodovia Rodoanel e na Avenida Paulista. Acontecerá a qualquer momento, ele avisou. Verdade ou não, será preciso um terremoto com epicentro muito forte para chegar nessas áreas, já que o Brasil está quase no meio de uma placa tectônica. Política. Conhecido por ter previsto a queda do avião da Chapecoense e a morte de um apresentador brasileiro, que muitos acreditam se tratar de Gugu, o vidente Carlinhos ainda avisou que 2020 não será um ano muito bom para a família Bolsonaro. Conforme suas visões, o presidente do Brasil e ao menos um dos seus filhos serão relacionados com os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Pedro Gomes. Abre aspas. Eu vejo que a morte dessa moça Marielle vai cair no colo de alguém da família do Bolsonaro. A previsão que eu tenho para falar para vocês é o seguinte. O ano que vem será um dos piores anos que o Brasil teve até agora. Fecha aspas. Sem saber a causa exata, Carlinhos diz ainda que Jair Bolsonaro não irá terminar o seu mandato e ocorrerá mais manifestações no país contra a corrupção. Catástrofes. Se você ficou com medo das previsões do terremoto e das tempestades atingindo o Brasil, saiba que temos sorte de estarmos por aqui. Vangélia Paneva, Baba Vanga, ou a vidente cega, como preferir, alertou que um grande tsunami atingirá partes da China, Japão, Paquistão e Alasca no próximo ano. Embora ela tenha falecido em 1996, as previsões dela, aparentemente, ainda são válidas e estudadas por quem acredita em clarividência. Aqui vale um parêntese para a interessante história de Baba Vanga. Ela nasceu na Macedônia, mais especificamente em Strumica, no ano de 1911. A vidente perdeu a visão aos 12 anos, após ser levantada no ar por um tornado e jogada com força. Depois de uma longa busca, ela foi encontrada muito assustada e com os olhos cobertos de poeira e areia. Veja bem, ela não conseguia abri-los por conta da dor, entende? Todas as tentativas de cura se mostraram ineficazes nessa situação. Alguns acreditam que ela recebeu seus poderes de clarividência a partir desse momento. Invasão de nazistas e o acidente nuclear em Chernobyl foram algumas das previsões que mais fizeram sucesso pelo mundo afora. Há quem diga que ela possuía poderes paranormais. E além da catástrofe envolvendo a ASA e os Estados Unidos, Baba Vanga também alertou que Vladimir Putin, o presidente da Rússia, sofrerá uma tentativa de assassinato. Caso você esteja nos assistindo, senhor Putin, fique alerta, viu? A tentativa de assassinato será por alguém da sua própria equipe de segurança. Outro chefe de Estado que deve tomar cuidado é Donald Trump. A vidente falou que ele pode não resistir a alguma doença desconhecida. Estranho, não é? Eu já começaria a fazer meus check-ups agora. Tecnologia. Apesar de não termos vencido todas as doenças que mais matam pessoas, a ciência continua esperançosa para 2020. O futurólogo americano Raymond Kurzweil diz saber coisas chocantes envolvendo o século XXI. Especialista na área de ciências da computação e inteligência artificial, ele aponta que o ano que vem terá um novo governo mundial que tomará decisões sobre toda a humanidade. Será que podemos esperar algo como o Magisterium do His Dark Materials? Ou está mais para um governo surgindo após uma calamidade global? Bom, um dos sinais do apocalipse bíblico é a vinda do anticristo para a Terra e seu governo de 1000 anos por aqui. E acredita-se que esse governo não será autoritário. Nada disso. O inimigo ganharia seguidores na palavra, com sua fama e discurso sedutor. Raymond também afirmou que haverá novas mudanças nos formatos de computadores, alguns sendo costurados até mesmo na roupa. Bem, de volta para o futuro, não é? Logo no início da década, sistemas de nanotecnologia começarão a avançar radicalmente, levando ao desenvolvimento de corpos humanos. Uma previsão ainda mais curiosa é de que as agências de publicidade transmitirão propagandas auditivas personalizadas, o que quer dizer que somente a pessoa ouvirá o próprio comercial. Contanto que inventem um jeito melhor de bloquear chamadas de operadoras de celulares. Aí tá valendo. Fim dos tempos. Muitas foram as previsões de fim do mundo. Eu até já mencionei algumas. Parece até que as pessoas têm algum tipo de vício em querer que todo mundo vá para o céu ao mesmo tempo. E uma das previsões é de que nós nem terminaremos 2019. Na verdade, este vídeo deve ser um dos últimos que você irá assistir, se a profecia estiver certa. Já que o historiador norte-americano David Montaigne diz que o fim dos tempos ocorrerá no dia 28 de dezembro. E eu tenho uma amiga que faz aniversário nesse dia, coitada! Agora, eu tô aqui sem saber se compro presente ou não para ela. Bom, eu espero que dê tempo dela comemorar. A afirmação de David se baseia tanto no calendário maia quanto no alinhamento das estrelas. Engraçado que, na ficção, o alinhamento de planetas sempre causa alguma coisa. Na maioria das vezes, uma coisa ruim. Por que não pode ser simplesmente muita sorte para 2020, hein? David diz que os sinais serão percebidos alguns dias antes, com um deslocamento dos polos, terremotos e maremotos. Muito pesada essa história, não é? Por outro lado, Jenny Nixon, uma vidente também norte-americana, garante que o apocalipse bíblico terá início só em 2020. Famosa por prever a morte do ex-presidente John Kennedy, ela diz que uma voz dos céus será ouvida por toda a humanidade, o que significaria a segunda vinda de Jesus Cristo e a aproximação da luta do Filho do Homem contra o diabo. Previsão bônus. Lembra do vidente Carlinhos que eu mencionei mais cedo? Pois é, pois ele revelou ainda que viu a morte de mais 4 apresentadores brasileiros em 2020. Mais 4. Não está fácil para o jornalismo, pessoal. De acordo com o vidente, que não revelou maiores detalhes, os comunicadores são conhecidos pelo público e 3 deles fazem parte da Band ou do SBT. E a morte não será por acidente. Já o 4º profissional, que na verdade é a profissional, trabalha na Rede Globo. Ele estima que a fatalidade deva ocorrer em mais ou menos 12 meses. Ah! E podem se esquecer do Silvio Santos, viu? Carlinhos fez questão de enfatizar que o apresentador não está relacionado. É, galera, 2020 vai pegar onda com 2019 e ser um ano complicado, pelo visto. Até mesmo a astrologia afirma que será um ano de revelações. Um ano mais realista, digamos assim. Estudos dizem ainda que a depressão será a doença do ano. Bom, sendo sincero, eu torço para que nem tudo nesse vídeo se concretize. A única previsão que eu tenho certeza absoluta que irá acontecer é que você vai assinar o canal agora e já vai deixar o seu comentário aqui embaixo sobre o que achou do vídeo e em quais previsões você acredita. Um feliz 2020, um grande abraço. Tchau!